Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. E esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Se engana, e esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego. Esse teu namoro tá ficando feio. Deixa logo esse sujeito, volta aqui pro teu nego.